A você, meu amigo, que está escutando esse podcast agora, eu espero que esteja bem confortável, esteja bem relaxado, esteja bem preparado, porque, meu amigo, neste mundo que vivemos, só existem dois tipos de pessoas: aquelas que escutam Big Nada Cast e aquelas que pensam que levam entretenimento a sério. Então, senhoras e senhores, está começando agora a 10ª edição -2 do The Big Nada Awards, a maior premiação nerd da internet, a mais relevante de todas, e também o último Big Nada Cast. Senhoras e senhores, é hora do show. Começando agora o especial Big Nada Cast do The Big Nada Awards 2019 e também o último podcast do ano, o último podcast da década e também, quem sabe, o último Big Nada Cast de todos os tempos. Na realidade, não. Big Nada, ele vai continuar. Mas eu vou explicar isso. Eu acho que, sutilmente, eu tenho dito isso nos posts aí, pra quem de fato acompanha, de que seria o fim do Big Nada, né? Devo ter dito isso em alguns poucos posts. Não deixei tão explícito isso em alguns nos posts. Mas a partir de 2020, a partir de amanhã, se tudo der certo, esse podcast aqui vai estar saindo na virada do ano novo, no último dia do ano. E a partir do dia 1º de janeiro de 2020, vamos estar aí com um novo site e também com um novo podcast, um novo canal do YouTube. Porque 10 anos de Big Nada, eu acho que está na hora da gente, dar o próximo passo, né? A gente dá a evolução do Big Nada, chegou a hora, né? Então, galera, com muito prazer estarei aqui apresentando esse programa. Vou estar só eu aqui, porque a galera ali do GagaCast e do Nerd Profeta, eles estão ali passando Réveillon, estão viajando, estão todos ali em Copacabana, né? No hotel 5 estrelas. Então, só eu estou trabalhando aqui e vou gravar aqui o podcast. Fazer a entrega dos prêmios ali do The Big Nada Awards. Os prêmios estavam ali em votação até hoje, então no momento que eu estou gravando esse podcast aqui, está encerrada a votação. Já vou logo em seguida postar no site os resultados e vou estar aqui entregando os prêmios e explicando, né? Explicando não, comentando. Então é isso, fique no aguardo aí das novidades do novo site. Vou estar postando isso no página do Big Nada, no grupo do Big Nada, nos grupos do Facebook, dos grupos do WhatsApp. No próprio Mundo Big Nada vai estar lá o post avisando do novo site. Não vai ser nada sobrenatural, assim, vai ser bem simples, só para ter um rebrand, né? A gente ter uma nova marca, a gente buscar ali novos horizontes, pegar um novo público. Novo público não, né? Mas um público atraído, um site mais amigável. Mas enfim, eu vou explicar isso depois num podcast só pra isso, lá no site novo. E tá tudo explicado. Vamos finalmente agora para o The Big Nada Watch fazer a entrega desses prêmios, essa premiação maravilhosa, a premiação nerd mais relevante da internet, a única relevante. Então, muito bacana. Obrigado a todos aí que votaram. A votação, ela começou ali na metade de novembro. E aí, a cada semana, nós fomos trazendo ali novas enquetes pra galera poder votar. E chegamos à grande conclusão e vamos entregar os Oscars, né? O Oscar 2019 de melhor filme, de melhor game, de melhor série e de melhor anime. Melhor anime também. Quase entrou esse ano o melhor quadrinho, mas não acabou não entrando. Quem sabe no ano que vem. E sobre o novo site ele entra ali focado em podcasts. Também vai ter canal do YouTube. O canal do YouTube deve entrar na mesma semana. E o Big Nada ele continua, até porque já renovei o domínio. Então o Big Nada ele não vai acabar de fato, ele só vai perder o foco nos podcasts. Vai ficar só as notícias. Quase não tem mais review, né? Então já tenho que continuar fazendo reviews. Dá uma preguiça. Então o próximo site ele vai cobrir algumas coisas que o Big Nada tinha. Enfim, vamos agora, senhoras e senhores, para a entrega dos prêmios do The Big Nada Awards 2019. Parou. Antes da gente entregar os prêmios, olha aqui, vamos segurando a audiência, apesar de que é um podcast, não tem que segurar a audiência, mas, pra ganhar mais tempo, aquela noite especial, noite de virada de ano e também entrega de prêmios. Esse ano tivemos algumas novidades. As categorias de melhor game, melhor anime e melhor série, elas aumentaram para 15 candidatos. Assim como as categorias de pior game, de pior série e de pior anime também. 15 candidatos, então você tinha 15 opções para escolher. Ano passado, todas as categorias, tanto de melhor quanto pior, eram 10 opções. Mas como teve algumas reclamações de que faltou filme tal, faltou jogo tal, faltou série tal, faltou anime tal, aumentei para 15. E a categoria de melhor filme e de pior filme, elas têm 20 candidatos cada uma. Então, mais ainda, entrou vários filmes arte que não entrariam concorrendo ali com os parques de diversão. Foi um baita trabalho. Outra novidade é que nas enquetes tinha a imagenzinha de cada categoria, de cada candidato. Então, do lado do filme tinha ali o pôster do filme, para ficar mais fácil de identificar, então ficou mais bonitinho. Deu um trabalho do cacete isso. É meia hora pra fazer cada um, no mínimo, porque tem que ir lá, pegar o link, colocar a imagem. E nem de longe todas as categorias foram votadas. Isso é engraçado. Devia ter mantido 10 categorias, ter mantido 10 candidatos, 10 escolhas em cada categoria. Mas enfim, como a gente tá no ano especial aqui, 10 anos de Big Nada, acho que valeu a pena esse trabalho extra. No ano que vem continua com esse esquema de botar a imagenzinha do lado do candidato, mas vou deixar só 10 escolhas em cada um mesmo, para dar menos trabalho. olha aí. Porque a galera não vota em todo mundo. Pra quê que vai botar tantas opções? Nem viram esses filmes, nem viram esses jogados. Nem jogaram tudo. Mas enfim. Então, desde 2016. Não, desde 2015 que a gente tem categorias que os prêmios eles são decididos por votação. Antes era desde 2009 até 2014. Nós, aqui, a cúpula do Big Nada, nós escolhíamos, né? Dependendo da época, eram equipes diferentes, eram pessoas diferentes trabalhando no Big Nada. Então tem essa diferença aí. A partir de 2015 foi mais democrático. Alguns prêmios se perderam. A gente não tem mais a premiação de 2013 e de 2014. E 2011 eu acho que também se perderam. Por isso que é a décima edição menos 2, na verdade menos 3. Eu não tenho certeza se a gente perdeu duas premiações. Tem 3 Oscars, tem vários Oscars aí que se perderam, foram derretidos. Igual a taça da Copa do Mundo. Mas a gente tem mantido sempre isso. Uns perdeu porque a premiação foi feita num site que não existe mais. Outro porque a gente realmente não fez. E outro porque a gravação falhou na hora. Não ficou salvo. Então só teve a entrega do prêmio. De toda forma, é muito, com muito prazer a gente chega aqui. Não é qualquer site que tem 10 anos de existência. Ainda mais o Indignado aqui, por muito tempo. Enfim, de toda forma, são 10 anos de Indignado. A gente quase fez um podcast, uma live especial para comemorar os 10 anos do Indignado, falando da história do Indignado, como tudo começou. Eu já fiz isso no passado, falando do Indignado, mas 10 anos. 10 anos é muito tempo, cara. E nem de longe o Indignado está no seu ápice. Na verdade, está num momento difícil o Indignado, em que seu ápice já passou, o site está meio decadente, não está tendo nem perto, tá tendo nem metade dos acessos que ele teve no, nas suas épocas de vacas gordas, né? Então é hora de começar, é hora de botar o. De ir pra frente, é hora da gente prosseguir, né? Ir pro futuro. Então por isso que vai ter o site novo, eu espero que o site novo tenha aí um sucesso, igual o Banca do Porco Aranha teve ali, com o Porco Aranha lá mudando a marca, era virada quadrinhos, depois trocou pra Banca do Porco Aranha e num, tá numa fase de ouro, assim. Nunca teve tanto sucesso quando era Indignado Quadrinhos. Acho que a marca Indignado, ela não tem mais pra onde crescer e ela não vai mais. É, já deu essa marca. Essa marca eu vou manter pelo valor histórico dela, né? Até onde eu vou ficar pagando o domínio do Indignado, eu não sei. Mas vamos pro site novo aí, com um oceano azul, né? Novas águas. De toda forma, o Indignado ele continua, então vou estar ali participando de três frontes, né? Tá no mundo Indignado.com, ele continua comigo postando lá. Lá no Banca do Porco Aranha, junto com o Porco Aranha, a gente trabalhando ali com os quadrinhos. E também no site novo, que em breve vou revelar o nome. Eu trabalhando ali junto com a galera do GagaCast e do Net Profeta e de futuros parceiros que a gente conseguir. Vou ver se também eu trago algumas pessoas para gravar presencialmente comigo, mas eu tô vendo isso, que isso é complicado. De toda forma, cara, estamos na 10ª edição menos 3 aí do The Indignado Awards. E a edição que fez mais sucesso foi a primeira, The Indignado Awards 2015. Mas essa desse ano, ela teve mais engajamento que a do ano passado. Do ano passado não teve tantos votantes, mas essa edição desse ano teve mais. Então agradeço aí a galera que participou, que votou, foi muito importante pra gente. É bom ter também um conteúdo que é produzido junto com os leitores, junto com os usuários, né? Junto com os ouvintes. Então é isso, essa aqui foi só um blá blá blá, uma conversinha antes da premiação em si. E agora vamos lá, a gente vai começar primeiro com melhor game e pior game de 2019. Vamos na ordem que as categorias, as votações foram abertas. Então vamos lá, vamos começar. Vamos agora aqui para as categorias de videogame, começando pelo pior jogo, o jogo mais merda. Então nós temos aqui, foi uma categoria não tão disputada, teve 5 jogos que foram votados. Em terceiro lugar, o jogo ali que foi prometido na E3 de 2015, jogo que seria, oh meu Deus, agora sim, vamos ter a visão do gênio. E, cara, arrecadou dinheiro dos fãs, conseguiu ali bater recordes de Kickstarter. Ah, era do Kickstarter. Kickstarter ia salvar o mundo dos videogames. E, cara, o cara entregou ali um jogo de Dreamcast em pleno 2019, cara. O cara anunciou em 2015, pegou o dinheiro dos fãs ali, demorou 4 anos pra entregar o jogo. O jogo é um jogo de Dreamcast, cara, um jogo tão datado que só os fanboys de Dreamcast falaram que era o sonho realizado, cara. Gerou polêmica com exclusividade na Epic Games e pra quê? O jogo era ruim, logo o pessoal desistiu de polemizar porque viu que se tivesse na Steam, na Epic, no Xbox, no PS4, no Ouya, no Switch, no Atari VCS, onde fosse ia continuar sendo ruim, mas fanboys da SEGA gostaram, então é isso aí. O terceiro lugar vai para um jogo de Dreamcast que é o Shenmue 3. não ganha prêmio nenhum. Só tava avisando aqui pra durar o programa. Em segundo lugar, o jogo que prometia ser o Super Smash Bros. De dos personagens de anime da Shonen Jump. Everyone is here. Estaria todo mundo aqui sendo um jogo inacreditável. Um jogo que iria quebrar a boca do balão. Do Bandai Namco ali, botando ali o investimento. Concorreu a jogo do ano lá no Game Awards do Jeff Keighley. E o jogo é uma merda, todo bugado, todo ferrado. Jogo cheio de glitch, com loads infinitos. O sistema de batalha medíocre. E dá pra cima o jogo é feio. Pegaram os personagens de anime, tacaram na Unreal Engine 4 sem critério nenhum. Pegaram lá uns templates básicos da Unreal Engine 4, prontaram os personagens lá. Então fica um jogo com a arte horrível, a arte feia que só. E eu tô falando de Jump Force. Jump Force ficou em segundo lugar aqui no pior game, segundo pior game merda de 2019, não ganha prêmio nenhum. Agora vamos pro prêmio principal, o prêmio mesmo, o primeiro lugar, pior jogo de 2019, é o jogo que iria mudar tudo, o jogo que seria revolucionário, que iria puxar o PS4 e o Xbox One ao limite. Ia ser o instinto superior, né? O ultra instinto do PS4. PS4 ia explodir pra poder rodar esse jogo, porque esse jogo é um jogo de nova geração na geração atual. Então, cara, é um jogo da EA ali, jogo da EA Games, essa empresa amadíssima, entre aspas, né? Jogo que iria enterrar o Destiny pra sempre, ia ser o Destiny da EA. Ia virar uma franquia inacreditável. Ia ser o maior Call of Duty. Tô falando de... E o Oscar de pior game vai para Anthem. O Anta. O jogo aí da EA. O jogo multiplayer. Você fica um simulador de voo. Você fica voando. Simulador de Homem de Ferro. E é isso aí. Tem conteúdo. O jogo tem cheio de problemas. Todo ferrado. A EA, ela... Com um mês, ela abandonou o jogo. Até hoje não entregou lá as atualizações, os eventos que ela prometeu. E é isso aí, o jogo tá aí enterrado. Tem rumor de que o jogo vai reviver, vai virar free to play. O jogo vai ser totalmente refeito, vai ser um remake do mesmo jogo. Ser um remake do mesmo jogo, dentro do mesmo jogo, pra poder agora o jogo ser bom. Então vão terminar o jogo só depois. É isso aí, EA Games. Depois você vem aqui receber o seu prêmio, copiando lá o Choque de Cultura, né? É. Mandar puro FedEx aí, FedEx aí o prêmio lá pra EA Games, o Posca lá. Posca de cocôzinho, o Oscar de cocôzinho pra ela. Vamos agora para melhor game, vai ser ágil. Então vamos agora pra categoria positiva, né? Categoria principal, que é o melhor jogo de 2019. A categoria teve 15 concorrentes, teve vários grandes destaques de jogos desse ano. E cara, com 100% dos votos, teve somente um candidato foi votado, ele ganhou esmagadoramente de unanimidade. Impressionante, foi uma unanimidade com 100% dos votos, 10 votos ali. Fire Emblem Three Houses ganhou ali o melhor jogo do ano de 2019 no Mundo Big Nada. Então, jogo incrível mesmo, é o meu jogo do ano também, pessoal. Ganhou lá Player Voice no The Game Awards, a galera votando, voto do público, e aqui não foi diferente, ganhou também. Então, nossa, a franquia Fire Emblem tá no seu momento de ouro aí, quando ela ressurgiu no Fire Emblem Awakening em 2013, a franquia tava morta, era pra ser o último jogo se ele não fizesse sucesso, se ele não vendesse mais de 100 mil cópias, acabou vendendo bem mais que isso, vendeu mais de 1 milhão, acho que próximo ali de 2 milhões, não tenho o número exato, mas merece aí. Baita jogo mesmo. É jogo incrível. Incrível mesmo. Um jogo sensacional, recomendadíssimo aí. Exclusivo de Nintendo Switch. Ganhou vários prêmios. O melhor exclusivo de Nintendo Switch em vários sites aí especializados. Então, Fire Emblem Three Houses, melhor game de 2019. vamos agora para a categoria de melhor e pior anime. A categoria aqui de animação japonesa. O Big Nada é um site muito focado nos animes, né? Animes e mangás, somente em animes. Então vamos começar com o pior anime, que a gente tem ali uma lista só de porcarias de animes ruins desse ano. Seja isekais genéricos, ou seja, animes que foram direto pra Netflix, seja algumas decepções. É, empatado em terceiro lugar, nós temos ali Yuno e o isekai da mãe, né? Sua mãe tem múltiplos ataques, que são dois isekais bem ruins mesmo. Tinha outros isekais na lista pra concorrer, e acredito que ano que vem vai ter outros isekais concorrendo também, porque virou uma febre no Japão isso dos isekais, fazem a toca de caixa ali. Qualquer japa faz ali uma light novel, web novel com algum isekai genérico e vira anime ali, principalmente pela Kadokawa, né? A Kadokawa se especializou em fazer isso, de resolver esses isekais. Isekai, pra quem não sabe, são animes de que o protagonista vai parar em outro mundo, tipo Digimon, mais ou menos. Mais ou menos não, sim, o Digimon seria um isekai antigo. E no Yasha também, a garota vai parar em outro mundo. Sword Art Online, que ele vai pro mundo virtual. Então, tem vários exemplos assim. Tem isekais excelentes, mas tem muito isekai porcaria. Os caras não investem o troco do pão pra poder fazer a animação, e o roteiro também não ajuda. Mas tem isekai ótimos, como Overlord, como Saga of Thunder the Evil, o próprio Sword Online, né? Apesar de ter vários problemas, mas Sword Art Online é um pai dos isekais, né? Dos isekai modernos. Como o próprio Shinshou Yusha, que tá concorrendo aí melhor anime, e vários outros, assim, como Konosuba. Konosuba é excelente. E Rise of the Shield Hero, que é desse ano. Então, vários isekais. Então, em terceiro lugar ficou esses dois isekais, não vou nem repetir o nome deles. Em segundo lugar, empatado, dois animes, Isekai Shit Magician, que é um isekai péssimo, péssimo mesmo, desperdício aí da Miffy Road cantando aí a abertura, empatado com Boruto. Então, o Boruto também lixo, fez aí toda uma laje pra uma saga nostálgica com o Boruto indo passado, conhecer o pai criança, a mãe criança, todos os adultos da... que todos os ninjas da geração do Naruto clássica, né? E é bem sem graça mesmo. Mal vale o fanservice isso. Então o Boruto tá sempre aqui na categoria de pior. Então, o vencedor dessa categoria de pior anime de 2019 é Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco, da Netflix. A série original aí da Netflix, a galera pegou muita raiva. Se essa categoria tivesse sido feita hoje, eu teria botado na Nath do Taizai, só porque a galera tá com muito rage aí do outro estúdio, mas isso é conversa pra outro momento. Mas ganhou Cavaleiros do Zodíaco de CGI da Netflix. Ia ser o retorno de Cavaleiros do Zodíaco, ia revolucionar, ia fazer reformular o Cavaleiros do Zodíaco pra nova geração, ia dar uma nova roupagem, ia ser o despertar da força do Cavaleiros do Zodíaco, ia renascer. E não foi, cara. A galera pegou muita raiva. Mas já tá confirmada a segunda temporada pra 2020 agora. Então, algum sucessinho fez. Mas foi essa que a galera votou ali em massa. A galera votou ali 7 votos pro Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco. Pior anime de 2019. E... aí. Cavaleiros do Zodíaco aí na sua ruindade. Isso porque eu nem coloquei Fate Show, porque eu esqueci. Que era As Cavaleiras do Zodíaco, que estreou no começo do ano. É horrível. Eu esqueci. Alguns animes são tão ruins que a gente esquece. Então vamos agora para a categoria de melhor anime. Foi a categoria mais disputada desse ano do The Big Nada Awards. Porque o vencedor ganhou por um nariz. Então nós temos ali em terceiro lugar vários animes empatados. Dororo, Rise of the Shield Hero, Dr. Stone, Demon Slayer. Todos ali empatados, disputando o terceiro lugar. Tem mais um agora que eu não estou lembrando. De toda forma, ficaram ali todos brigando. Em segundo lugar, nós temos Black Clover, um anime que tá no seu auge. A gente tem a melhor saga do anime agora rolando. Essa saga dos elfos agora, a galera tá gostando muito. E tá muito boa mesmo, deram um boost na animação. A animação tá entregando assim a epicidade das lutas. Já tinha animação boa em momentos chaves do anime, mas agora se tornou mais constante. Mais constante porque é uma saga importante, tá tendo várias lutas seguidas. Elas estão mantendo um padrão de qualidade muito bom, de bom pra ótimo. Então Black Clover em segundo lugar, quase ganhou com 3 votos. E em primeiro lugar, vencendo a categoria de melhor anime de 2019, Vinland Saga, um anime aí sem nem dos Vikings, com 4 votos, ganhou com 1 voto a mais do Black Clover. Então, parabéns aí, Vinland Saga realmente é um anime ótimo, é um anime subestimado, que a galera não tá assistindo tanto quanto ele merecia, talvez a galera vá passar a dar mais valor agora, que ele tá completo. Tem disponível no Amazon Prime Video o Vinland Saga completo, tá lá o anime. E, cara, muito bom mesmo. Se a galera ficou órfã de Game of Thrones, vai ser falado aqui, Game of Thrones, nesse podcast, ainda hoje, na categoria que ele merece, o Vinland Saga é o Game of Thrones com Vikings, cara. Apesar de que a gente já tem a série Vikings, então ele é o Vikings versão anime, mas ele é diferente. E ele é muito bom mesmo, muito bom. Ele marca aí a ascensão do It Studio, que é um estúdio que começou a ser notado agora, nesse começo de ano, com Dororo, outro baita anime. Dororo tem podcast sobre ele aqui no site. E ele vem pra se firmar de vez com o Vinland Saga, que tá no mesmo estúdio, o It Studio. E, cara, muito bom mesmo, recomendadíssimo aí o Vinland Saga, com a saga aí de Thorfinn e os outros ali, os Vikings. E então é isso aí. Prêmio de melhor anime de 2019, Vinland Saga, primeira temporada do anime. Dando continuidade ao nosso The Beyond Awards 2019, vamos agora para a categoria de melhor e pior série. Série televisiva, série de streaming ou série animada de 2019. Vamos começar aqui com a pior série. A gente teve ali misturado séries animadas, séries de televisão, séries de streaming e até reality shows. Então, ali empatado em terceiro lugar, a gente tem o Si, do Jason Momoa, a série exclusiva do serviço da Apple. Flopou feio aí o streaming da Apple. Empatado com Lindsay Lohan, programa reality show da MTV. E empatado com mais uma ali que eu não lembro, não importa. terceiro lugar pra eles, são ruins mesmo. Em segundo lugar, The Walking Dead, que a gente tem ali uma das piores temporadas de The Walking Dead, que é essa décima, que começou The Walking Dead começou o ano bem, a nona temporada, coisas interessantes, prometia os sussurradores, mas aí chega a décima temporada de The Walking Dead, essa do meio, mid-season, é horrível, cara, é horrível mesmo. A Angela King, a nova showrunner, não deu. Parecia promissora, mas não tá mandando bem como showrunner. E, cara, é a série que tá sendo carregada pelo Jeffrey Dean Morgan, que tá carregando a série nas costas. É impressionante. Eu mesmo só continuo assistindo por causa do Negan, o carisma do Jeffrey Dean Morgan. Então, em segundo lugar, e o The Walking Dead, em outros anos poderia até ter ganhado. Mas, em primeiro lugar, nós temos aí a epítome. Já é uma palavra difícil. Nós temos aí a montanha de cocô, que é a temporada final da série, da maior série da televisão. Dá pra dizer que é a maior série da década, essa década de 2010-2019. E também uma das maiores decepções da década. A temporada aí que vinha pra arrebentar, pra chegar na cara do George R. R. Martin, que ele não sabe escrever o livro, a HBO sabe, a HBO vai fazer o final definitivo desta épica série de fantasia. E não precisamos do George R. Martin, não precisamos do material base pra fazer dupla D&D, aí vai arrebentar, vai fazer história e vai lá pro Star Wars fazer história. Nada disso aconteceu. A gente tem um final cagado, que é a última temporada de Game of Thrones. Então, em primeiro lugar, com a vasta maioria dos votos ali, foram 8 ou 7 votos, Game of Thrones, a temporada final, ganhou uma pior série de 2009, uma porcaria de última temporada. Decepcionante, não é bom pra ninguém. Acho que só quem tinha muito, muito pouca expectativa assistiu assim, só pela zoeira. Por isso valeu. Pelos memes do Twitter e do Facebook, valeu aí essa última temporada. Mas pela temporada em si, foi uma porcaria. Então, vem aí. Game of Thrones como a pior série de 2019. Vem. Vamos entregar depois lá pra dupla D&D, lá o Oscar de Cocovinho, lá o Cocosca. O Bosta, né? Então, um Oscar de Cocôzinho pra vocês aí da HBO. Tá na série merda. É, e agora para a melhor série de 2019. Nós temos vários candidatos. Muitas séries muito boas mesmo. Mas três foram votados apenas. Então, em terceiro lugar, nós temos The Boys, da Amazon. Teve um voto. Baita série legal mesmo. Muito boa ali, baseado no quadrinho do Garth Ennis. E em segundo lugar, nós tivemos Watchmen, que é a série mais surpreendente do ano. Em segundo lugar, o Watchmen, acho que foi 3 ou 4 votos pro Watchmen, muito boa mesmo. É uma série que tinha o maior pé atrás, mas ela surpreendeu. Acho que talvez no futuro valha um podcast pra ela, mas nós estamos vendo. Então era bem improvável que o Watchmen ia ter vários votos, ia ter uma preferência, porque essa temporada foi legal mesmo. Tem algumas ressalvas com o final, mas redondinha a série. Com certeza é o melhor trabalho do Damon Lindelof. Com certeza. Um roteiro anos luz à frente de Prometheus, de Lost, essas outras porcarias que ele fez. Então é o canto do cisne do Damon Lindelof. E, cara, em primeiro lugar, levando aí a melhor série de 2019, é uma série de streaming e primeiro spin-off de uma das maiores e mais antigas sagas do cinema. Primeiro spin-off pra televisão. E, cara, pra muita gente é o novo Star Wars, é o Star Wars que vale, vai ser a parte. Agora sim, a gente tem um acerto aí da Disney nesse quesito. Nem que Rogue One, não podemos tirar mérito do Rogue One, o Rogue One foi bem legal e vendo em retrospecto, o Despertar da Força era um filme que dali podia ter saído muita coisa boa. Mas nem se compara com esta série que é. É. Vamos agora aqui. Prêmio de melhor série de 2019, com 8 votos, maioria dos votos aí, vai para The Mandalorian. The Mandalorian aí do Disney Plus, a série de lançamento do Disney Plus. E é uma das minhas séries favoritas da minha vida. É uma série excelente. É uma série ali aventuresca. Série ali que puxa pro Faroeste, puxa pro time de samurai, Lobo Solitário, né? E Faroeste ali, Sérgio Leone, né? O Pistoleiro Sem Nome. Então, Mandalorian, excelente série. Parabéns aí pra John Favreau e Filoni aí por a gente ter finalmente um grande acerto com Star Wars. E Baby Yoda é o novo Star Wars. Agora Star Wars é sobre o Baby Yoda. O que tem de meme, de vídeo, montagem do Baby Yoda é inacreditável. E a gente não esperava esse sucesso, então parabéns aí, The Mandalorian, melhor série de 2019, com a maioria dos votos. Então, parabéns aí, Mandalorian, a melhor série de 2019. Agora vamos para a última premiação da noite, os últimos prêmios, que são os prêmios de melhor filme e pior filme de 2019, os melhores longa-metragens e os melhores parques de diversões do ano. Então sempre foi a categoria mais importante aqui do The Bienada Awards, continua sendo, e é uma das que tem mais engajamento. Então vamos começar com o pior filme mais merda do ano. Essa foi a categoria mais diversa, a categoria mais disputada do The Bienada Awards desse ano. Porque empatado em terceiro lugar, a gente tem Rambo 5, temos Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. A gente tem... Cara, é muito filme. É muito filme mesmo. As Panteras, MIB Internacional, É, acho que Godzilla ganhou o voto, nem sei. Mas são, acho que são 6 ou 7 ali empatados em terceiro lugar. Então foi muito cocô. Esse ano teve muita merda. Rei Leão também empatado em terceiro lugar. Achei que Rei Leão teria mais votos, mas eu acho que Rei Leão só é triste. A galera não votou tanto nele. É, e em segundo lugar, a gente tem um filme porcaria, que ele era porcaria no trailer. E aí quando a crítica foi assistir, ele era pior ainda. É inacreditável um filme ser pior do que um trailer ruim. Geralmente é difícil isso acontecer. E geralmente o trailer ruim já era um filme medíocre. Mas nesse caso, a expectativa era baixíssima e a decepção foi altíssima. Isso é uma coisa rara de acontecer. Estão colocando como um dos piores filmes da década, que é o filme do Cats. Filme do Cats aí baseado no musical Taylor Swift. Taylor Swift arrebentando aí num filme que é um dos maiores fracassos financeiros do ano. Eu não sei quem os caras estavam muito chapados quando eles bolaram esse filme do Cats aí. Todo mundo, todos envolvidos, atores, diretor, galera dos efeitos especiais, produtor, tava muito doido. Ai, caramba. Então o filme do Cats ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar, um filme da Marvel. Olha aí, a Marvel vai estar em dois frontes aqui. Tá dando spoiler da categoria final, né? Mas em primeiro lugar, com o pior filme do ano, o filme que ia encerrar a saga ali, que começou em 2000, uma saga de 19 anos. Uma saga maior. Uma saga mais antiga do que o MCU. O filme ali que ia encerrar a franquia, que começou tudo isso. Começou todos esses filmes de super-heróis. Sem isso a gente não teria Vingadores, não teria filme do Coringa, a gente não ia ter nada disso. Não teria série do The Boys, não teríamos nada disso. Então, ganhando aí o prêmio de pior filme de 2019, nós temos a adaptação do épico clássico quadrinho, mas que saiu um filme merda, que é o X-Men Fênix Negra, cara. Eu acho que esse filme, ele tem um fenômeno interessante, que quando ele estreou, ninguém assistiu, e aí quando as pessoas assistiram o filme em casa, eles viram que ele era realmente péssimo. E o máximo que as pessoas defendem sobre esse filme é que ele não é tão ruim. Quando falam que um filme não é tão ruim, é porque o negócio é feio. Então, ganhando aqui o pior filme de 2019, X-Men Fênix Negra, Sansa Stark ali como o Jean Grey. O James McAvoy ali, bombado, igual o Vidro, que tava concorrendo no pior filme também, apesar de que não acho o Vidro tão ruim. Mas ele saiu de um set pro outro e tal, o Professor Xavier bombado nos 90. Michael Fassbender ali, super desinteressado no filme, super no piloto automático. A Mística finalmente morre, o único ponto positivo do filme, a Mística da Jennifer Lawrence. Sacanagem, né? Mas é o detestável. É um filme detestável, pior filme do ano aí, merecido. Vai aí pra Marvel Fox, a extinta Marvel Fox. É o último suspiro aí da Marvel Fox, que agora é tudo Disney. Então, Fox deixa seu legado aí com um filme porcaria, que é o X-Men Fênix Negra. E vamos agora para a categoria principal, a última categoria da noite, que é o melhor filme. Tivemos 20 candidatos, assim como no pior filme, então 20 candidatos aqui também. E, cara, em terceiro lugar, nós temos ali um empate entre dois parques de diversão, que é Capitã Marvel e Homem-Aranha Longe de Casa, ambos ganhando um voto. Então, em terceiro lugar, aí vai pro MCU. Em segundo lugar, nós temos dois filmes do Scorsese, um filme do Scorsese de verdade, que não é cinema porque é Netflix. E nós temos ali um filme do Scorsese genérico, que é o Todd Phillips, mas que não é filme também porque é quadrinho. Então, nós temos... Nenhum filme disputou os três primeiros lugares nessa disputa desse ano. Então, em segundo lugar, nós temos o Irlandês, do Scorsese, e temos o Coringa, do Scorsese Jr., do Scorsese Clone, que é do Todd Phillips. Então, ambos com dois votos, empataram aí no segundo lugar, justo. É o mesmo filme, é o mesmo diretor, um é o verdadeiro outro é o clone, não sabe quem é quem. Então, não é cinema nenhum dos dois. Um é televisão, o outro é parque de diversão, que é o Coringa, televisão irlandês, mas isso aí. Martin Scorsese, parabéns aí pelo segundo lugar. E vencendo com a maioria dos votos, 12 votos, bem mais do que todos os os candidatos juntos. Também um parque de diversões, o filme que encerra aí um ciclo de mais de 10 anos de planejamento aí, são 23 filmes aí, encerrou aí com, sendo o 22º filme da maior saga do cinema já feita agora, né? Se tornou a maior saga do cinema. Filme que se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. Filme sensacional aí, que foi o único final de saga desse ano que não decepcionou. Então, prêmio aí de melhor filme do ano vai para Vingadores Ultimato, The Avengers Endgame. Filme sensacional, tem dois podcasts sobre ele no Big Nada. Dois podcasts aí. E, periga, eu acho que vai ter mais um no site novo. Então a gente vai fazer uma trilogia de podcasts aí do Vingadores Ultimato. E não poderia ser diferente, já sabia desse resultado. E é isso aí. Kevin Feige, deixa eu mandar o prêmio aí pra você, o Oscar de melhor filme aí. Mais um prêmio aí pra sua coleção. Então, muito, muito bom. Muito bom mesmo, Vingadores Ultimato. Melhor filme de 2019. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham se divertido com o programa de hoje. Foi um pouco mais bem-humorado do que o dos antigos, né? Acho que a maioria dos antigos nem teve podcast fazendo essa premiação. Foi só os posts mesmo. E esse ano tem pelo menos eu aqui falando. E, galera, esse é praticamente, não, na verdade não, mas praticamente é o último Big Nada Cast. Então, a gente ainda vai continuar aqui com o especial da saga Skywalker. Deu uma atrasada porque o computador ali da galera do GarraCast que tava gravando comigo explodiu, então não deu pra eles mandarem a parte deles pra gente fazer o retorno de Jedi, mas a gente prometeu terminar, o computador já tá consertado. Então, garantia que vai ter os podcasts Star Wars aqui no Big Nada, mundobignada.com. Mas os novos podcasts que eu vou gravar e que eu vou gravar com eles vão ser no site novo, que é o Emblema Nerd. Quando estiver postando isso aqui, o Emblema Nerd ainda não vai estar no ar, mas o Emblema Nerd é o nome do novo site, ele vai estar no ar aí a partir de 2020, a partir de 1º de janeiro, amanhã, quando esse podcast estiver saindo, se nada der errado. Então, se puder, eu atualizo esse post aqui com o link pro site novo. Vou já estar preparando alguma coisa já para ter algo lá no Emblema Nerd, e desejo aí um feliz ano novo para todos vocês, feliz 2020. Um feliz Réveillon, né? E um feliz 2020. Tomara que 2020 seja um ótimo ano pra todo mundo aí. Foi um ano difícil pra muita gente, 2019. Mas pra mim foi um ano aí de renovação, né? Eu planejei muita coisa e, na verdade, 2020 vai ser um ano de renovação, né? 2019 foi um ano, né, me preparando pra essa renovação. E essa renovação chega em 2020. De toda forma, feliz ano novo aí pra vocês. Se tudo der certo, o podcast vai sair na virada do ano novo, até antes. E espero que vocês tenham se divertido. E é isso aí. Nos vemos lá no Emblema Nerd. Vai ser a minha nova casa principal dos podcasts. E se não demorar muito, vai ter canal do YouTube também do Emblema Nerd. O canal do Big Nada, ele continua. Ele vai ter coisas mais sobre focadas no Big Nada. Mas de notícias. E o próprio podcast de YouTube vai ter no Emblema Nerd. Então tô vendo lá os conteúdos que vou fazer lá. Os conteúdos mais elaborados vão ser no Emblema Nerd. Fica repetindo aqui pra fixar na cabeça, né? E é isso. Muito obrigado a todos que escutaram até o fim. E até o próximo podcast. Falou, galera!